Conversas Aleatórias. Nunca mais revi a graça dos teus olhos que amei. Começamos com Madre Deus e Alfama, música do filme Lisbon Story, 1994, na altura produzido por Wim Wenders, e contou com os próprios membros de Madre Deus. Passo a citar Teresa Salgueiro, Pedro Aires Magalhães, Rodrigo Leão, Gabriel Gomes, José Peixoto e Francisco Ribeiro, que não só produziram a banda sonora, como também apareceram no próprio filme. A música Alfama iniciou a emissão 81 de Conversas Aleatórias porque, na quinta-feira, véspera de Santo António, decorreram as marchas da capital de Portugal, Lisboa, ganhas, mais uma vez, por Alfama. Eu já no ano passado, precisamente neste programa, na emissão 16 de junho de 2013, no Conversas Aleatórias, eu tinha demonstrado e confessado a minha preferência pelo bairro de Alfama, que ganhou naquele ano, e este ano fizeram-me o favor, eu fiz um telefonema para lá, e eles lá, por uma troca que tinham já há muito tempo, já me deviam um favor há muito tempo, e então fizeram com que Alfama ganhasse novamente, para desânimo e até protestos de outros. Joaquim Pereira, boa tarde, que diz das marchas de Santo António, que recordações terá dessas festas na capital portuguesa? Ora, muito boa tarde a todos. Recordações poucas, salvo aquelas esporádicas visões que eu tinha na televisão, porque nunca fui assim muito adepto dessa manifestação e não estava, no tempo que eu lá vivia, não, já foi nos últimos tempos de lá estar que eles começaram a organizar essas festas. E, porque antigamente em Lisboa não se fazia nada, lá se ia até Alfama, Mondragão, mas lá eram uns moradores ali que lá, perdão, que lá se punham ali a assar umas sardinhas, mas sem grande significado. Hoje, é claro, sabemos o turismo que há, o implemento que levou, e hoje é multidões que se deslocam ali para festejar o Santo António. Portanto, sim senhor, era uma coisa engraçada, algumas músicas ficaram famosas, mas nunca lá fui ao vivo ver nenhuma dessas demonstrações. Também para quem é verso a multidões, é compreensível que eu sou, como é que se diz, fobia às multidões. E através da televisão que... Pois, estou mais sossegadinho no sofá. E acha que este tipo de eventos, neste caso Santo António, servem para, ainda no outro dia estava a pensar nisso, servem para juntar, confraternizar entre os bairros, as várias freguesias em Lisboa, ou para causar disputas, como este ano, disputas é uma palavra um bocado feia para ser em rádio. Desentendimentos, digamos assim, como aconteceu este ano com a Vila, ainda hoje a protestar por causa do seu 12º lugar e não sei o quê. Não é pouco. Se é para juntar ou então para criar guerrilhas desnecessárias. Isto é como tudo, o ser humano é como é. Quando se fazem estes eventos, que eu não gosto desta palavra de evento, mas agora não me lembro ao outro, acontecimentos. Estes acontecimentos acontecem com boas intenções. Na altura que de preparação os habitantes de cada bairro juntam-se para fazer coreografias, fazer os trajes, fazer isto e aquilo, e ali é um convívio maior. Mas o pior é o resto. Costuma-se dizer, nem a feijões eu gosto de perder. E, claro, depois do brio, e então dos bairros que está, ainda vai havendo poucos, são aqueles mais primitivos, primitivos não no mau sentido, mais reais, mais naturais. O Alfama, Madragoa, Castelo, São Jorge, etc. Por aí fora, ainda mantêm um bocadinho desse bairrismo. E, claro, chega-se à altura das votações, pois aí é que porca torce o rabo. Começam, porque aquilo é que devia ganhar, aquilo não e tal. Ainda o bocadinho que eu vi, um dos comentários que estava por acaso a passar é de Marvila, e parece-me que foram os relatores, os apresentadores que estavam nas coisas, que sim senhor, que era uma coreografia muito bonita, e a música e tal, e tal. E eu assim, como nunca mais vi aquilo, só foi esse bocadinho que calhei de ouvir e de ver, quando no dia a seguir, não, antes dos protestos, fiquei a saber que tinha sido Alfama mais uma vez. E, escusado será dizer que houve mosquitos por corda. E já em tempos passados, não muito longínquos, aconteceu mesmo até pancadaria. Os agregados de cada bairro que queriam ganhar porque foram roubados, mais isto e mais aquilo. Ora, há sempre ali qualquer coisinha a mexer. A pancadaria é o que tem lógica. As festas é para o povo se entreter, não é? O povo entretém-se com o quê? Porrada. Pancada. Pois claro, mas ainda bem que a Alfama ganhou. Aliás, eu devo dizer, não sei se no ano passado cheguei a dizer, eu comecei a ganhar afeto pelo bairro da Alfama precisamente pela música que escutámos há pouco, que é muito bela. Aliás, jogo em Brera, a emissão estava a começar, como é que era? Já estava aqui a abanar todo por causa do contrabaixo e dos violinos, não era? Todo contente, mas isto, com o instrumental dos Madre Deus. Mas isto, os Madre de Deus. Não é de Deus, Madre de Deus. Mas eu, isto é uma deficiência de morador e fica Madre de Deus. Morador de Lisboa. E como eu sei que era até onde vivia o nosso Marechal-General Ramalhianos, vivia no bairro da Madre de Deus. E se calhar é Deus, mas como há muitos Madre de eu se calhar estou a dizer mal. Eu ganhei, é Madre de Deus, sem o de no meio. Ganhei afeto por esse bairro e também eu posso estar enganado, porque eu sempre vivi em Porto ou arredores e não conheço Lisboa como os lisboetas e muitas outras pessoas. Mas eu tenho a impressão que mal sai do comboio na estação de Santa Apolónia, em frente ao lado direito, vai estar ao bairro da Alfama. Não é? Não, não é? Não. Então estou enganado. Tu, o bairro da Alfama, sais da estação, viras à esquerda, depois começas a subir por ali acima. Olha, não, porque, você está a falar de outra saída. Sim, era o que eu estou a dizer. Quem está virado para o rio é para o lado direito. Mas quem sai para o outro lado é para o lado esquerdo. Pois. Está bem. Mas era o que eu estava a dizer. Sabes onde é o Martim Muniz? Sim. Sabes? Não sabes? É em Lisboa? Sim. Sim. Então, esse bairro que por aí adentro... É o que eu estava a dizer. Pronto. Ora bom, estamos aqui a falar do bairro Santo António, não é por acaso, que é o nosso primeiro tema 2, que junta efeméride... que assinalou-se na sexta-feira o dia de Santo António. Porquê? Porque Santo António, dizem, não é? Nós não estávamos lá vivos para ver. Morreu a 13 de junho de 1231. Não em Lisboa, em Pádua, mas nasceu Pádua. Em Lisboa. Pádua, o que é que eu disse? É Pádua. Pois, está bem. Italiano. Pois, realmente, Pádua, em português, é Pádua. É. Morreu lá para Itália, acho que ele foi enviado. Bem, já vamos lá. Nasceu no dia 15 de agosto de 1195 em Lisboa. Ficou como o santo padroeiro da capital portuguesa. E as crianças devem dar umas mãozinhas ao Santo António e pedir proteção e saúde. Posso meter aqui uma parte? Diga lá. Qual é o santo padroeiro de Lisboa? Segundo o que chama, é o Santo António. É o São... São... Vicente. Que vieram os corvos na Caedra Bela. E depois, quando se começaram a festejar os santos populares, então é que se começou a se chamar e a fazer feriado no 13 de junho. Portanto, é que o São Vicente não se faz... Não se faz... feriado. E então come sardinhas assadas, caldo verde, pimenta assada e broa. Isto é muito diferente em relação ao que se passa no Porto. No Porto e não só. No Porto e não só. Ora bom, mas quem foi Santo António afinal? É que fez o Santo António, o que é que ele fez, quem foi, o que é que andou a fazer? Ora bom, nasceu em Lisboa, como eu já disse, em 1195. O seu nome era Fernando de Bulhões, com U. E Taveira de Azevedo, o I com Y. E... Desculpa aí, o Bulhões já deve estar... aportuguesado, porque Bulhões é francês. Era de descendência francesa, família nobre. Acredita-se que era. Claro, tudo o que eu vou dizer, acredita-se que ninguém fez a entrevista para saber como é. Bom, é as declarações, os registros de então que prevaleceram até hoje. Prestou grandes serviços a Afonso VI, o rei de Castilha. Castela. Contra os mouros, tomando parte ativa na reconquista de Lisboa em poder dos maometanos. E depois de um período como um religioso das Ordens dos Cónigos de Santo Agostinho, foi para Coimbra, a Ordem Franciscana, e conquistou com o seu ideal missionário. A Ordem Franciscana captou, digamos assim, atraiu o Antoninho. Ao mudar da ordem religiosa, mudou também de nome, a partir daí é que se chamou António, deixando o Fernando Posso Bulhões estar. Posso meter mais uma parte? É, eu leio, e o Joaquim Pereira mete à parte. Ele mudou para António. Lá está outra coisa que eu descobri há pouco tempo. Porque ele tinha muita admiração por um santo que nós hoje temos, e já naquele tempo devia dizer. Por isso é que ele gostava muito do santo, que era o Santo Antão. E tanto é que em Lisboa há a Rua das Portas de Santo Antão. E ele, como gostava desse santo, pois António, homenagem, para não ser também Antão como ele. Pois algo parecido. Então tinha um grande jeito para a oratória, uma aptidão para o ensino. E então São Francisco de Assis, que ainda hoje é recordado até na própria designação do Papa. O Papa é Francisco por causa de São Francisco de Assis. E ele próprio, em pessoa, viu a necessidade de proporcionar aos futuros missionários uma instrução que os colocasse à altura do Ministério Sagrado, nomeou António para a tarefa. Ou seja, instruir os futuros oradores. Missionários. Não, neste caso, missionários. E então foi para a Itália, conviveu com São Francisco e, por as causas, dava muito trabalho aqui estar a dizer, o programa ia ter uma hora e meia. Bom, o fundador dos franciscanos, São Francisco, viu em António a pessoa ideal, capaz, para o papel de mestre. E então nomeou um lector de teologia. Além de excelente pregador. Não é? Não, mas pregador. É pregador. Era um eloquente, arrebatador, foi ótimo professor, mestre de teologia. E então a devoção depois, com o passar do tempo, e ele defendeu como excelente advogado seu pai, injustamente condenado à morte por enforcamento. O pai de António tinha sido enforcado. Porquê? Porque tinha sido brindado por Deus com a visão, com o dom da bilocação. Quer dizer, podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso é que... Diz que sim. Transportou-se ficou... de um lugar para outro, sendo visto contemporaneamente nos dois lugares. E então os seus... Um omnipresente quase. Pelo menos bipresente. Por isso é que ele tem bilocação. Ainda hoje, a devoção a este santo, com os seus feitos, com os seus dotes, mantiveram-se. E ainda hoje, nem em Portugal, em Lisboa, é o expoente máximo, pelo menos o mais conhecido, da devoção a Santo António. Isto foi uma mistura de efeméride e de lição de história, como deu para perceber. Mas não dá para que os italianos se apoderassem dele como italiano. Para eles, para a Itália e ficam para lá eles muito tempo. Não é o Santo António de Lisboa, é o Santo António de Padua. Morreram lá, esteve lá muitos anos, a conviver com o Francisco. Mas nasceu cá. Está bem. Eu também estive em Lisboa. O Diego Costa nasceu no Brasil e joga pela Espanha. Eu também nasci no Porto e estive 28 anos em Lisboa e nunca fui lisboeta. O facto de uma pessoa estar numa terra, a origem é que manda. Mas sabe que cada um puxa para o que lhe dá mais jeito. E neste caso especial, então. Continuando na história, hoje temos muita história. Vamos às efemérides trazidas pelo nosso colaborador especial, em direto agora para este estúdio, Joaquim Pereira, está mesmo aqui ao lado, para o dia 12 de junho, não é verdade? Exatamente. Quinta-feira. Ora, faz favor, muita coisa a acontecer. Neste dia, em 1875, o nosso bom amigo Zé Povinho nasceu nas mãos de Rafael Bordalo Pinheiro, numa revista que havia ao tempo, chamada Lanterna Mágica. Um artista, esse senhor Rafael Bordalo Pinheiro. Um barrista. E um artista. Um artista sua arte. Ah, sim, um artista barrista. A sua arte era o barro. E tinha mais um irmão que também era um pintor, mas não é dele que falamos hoje. Passando 80 anos à frente, mais. Mais. 83. Vamos passar para 1958. Neste dia começou um surto grevista em todo o país, mas primeiro. Primeiro em empresas da zona, em Lisboa, Imagem Sul, Imagem Sul. Porquê? Porque era ali que estava o governo. Mas o protesto contra quê? Contra quê? Por uma história muito triste e que acabou muito mal, contudo. Porque tinha havido as eleições para a presidência do Conselho a fazer oposição ao Sr. Salazar. Isto 4 dias antes, no dia 8 de junho de 58, para a presidência da República. Não era contra o Salazar, era contra o Américo Tomás. Que era Presidente da República. Isso, está bem, mas não era Presidente do Conselho de Ministros. Pois, é diferente. O Salazar ficava lá. Está muito bem corrigido. Perdão. Então, o Sr. Humberto Delgado teve o desplante de tentar fazer frente ao poder instituído. Claro que o Povinho todo foi a favor do Delgado. Mas, quando se vão a contar os votos... Isto no dia 13, portanto, sexta-feira, também foi assinalado este aniversário. O outro candidato foi eleito... Com 76% dos votos, diziam eles. Esses deviam ser os pisos que haviam na altura. Porque o Povinho... Pronto, mas resultados oficiais, eleição no dia 8, resultados dia 13, 76% para o candidato da União Nacional, o Américo Tomás, e 23% ao Humberto Delgado. Resultados oficiais, não é? Exato. Ora, como protesto... Começaram-se umas grevezinhas, Primeiro nas empresas de Lisboa, mas depois alargaram-se a quase todo o país. Até, o Partido Comunista... Lançou-se logo na altura e lançou a Jornada Nacional de Protesto para o início de julho. Ou seja, foi uma coisa que começou no dia 12 de junho, 4 dias depois das eleições, mas depois foi-se espalhado por vários dias em vários pontos do país. Com certeza. E agora, em 85, não é? Em 85, é assinado no Mosteiro de Jerónimos, em 1 de 96, o tratado em que Portugal faz a adesão à CEE. E a Espanha assinou o tratado. O mesmo. Fomos os dois. Os dois assinámos a 12 de junho de 85 e os dois juntámos no dia 1 de janeiro de 86. Agora, uma história triste, que vai há 10 anos, está agora a fazer 10 anos. Vamos lá ver o que é que eles hoje fazem contra os... Hoje para nós estamos a gravar sábado, quando está com óbvia. Isto é... Quando já está ouvido, já sabe quando é que ficou. A Colômbia-Grécia. Para nós. Amanhã. Ontem. Já foi ontem. Vamos ver o que é que eles fazem ontem. Eu, sinceramente, eu não ando nada. Agora ia ler sem óculos. A Grécia-Colômbia. Porque vamos falar da Grécia. Porque foi a inauguração do Europeu 2004, portanto, de futebol. E perdemos com a Grécia. Entramos com o pé esquerdo. Perdemos porque o jogo foi no Estádio Dragão. Porque quando na final fomos jogar ao Estádio de Luz, perdemos a mesma. Também perdemos. Foi, no primeiro jogo e na final. O futebol é contigo. Foi, eu lembrei-me disso no próprio dia, porque também no dia 12 de junho de 2014 começou o Mundial de Futebol, exatamente uma década depois de ter começado, curiosamente, também no país em língua portuguesa. Primeiro Portugal e depois o Brasil. Espera aí. Estava ali o nome do corta-fitas, o Américo Tomás. Sim. Américo de Deus Tomás. Rodrigues Tomás. Ah, mas ele era da minha família. Mas ele era enviado por Deus, não sabia. Outra lição de história também relacionada com o Santo António. Porquê é que se faz no Santo António? Aos casamentos. Que, obviamente, os casais mandam-se porque têm tudo pago. E obrigado. Então chuta para cá, que são piores. Um ano antes já estão a concorrer e não sei o quê. E passado uma semana já estão divorciados. Receberam as prendazinhas, mobílias e eletrodomésticos e não sei o quê para fazer propaganda às diversas firmas. Depois se apanharem com aquilo, põem-lhe tão preto. Se calhar até nunca se tinham visto na vida. Fora, você também me tomou. Eu sei de casos. Fora motivos comerciais ou financeiros, até vai de encontro ao nosso tema central da semana. No nosso tema central de hoje foi Santo António, como foi fácil perceber. E no início eu avisei que íamos ter muita história e vamos continuar a ter. Mas na semana passada falámos sobre a Beata, que é uma Beata que dava cambalhotas e não sei o quê. Destes casais, no programa, nós não começámos com o relato do padre a dizer que a Beata, ao tomar a hóstia, deu umas cambalhotas e tal, e fez mais uma genuflexão e não sei quantas. E é relacionado com isso. Os casais ficaram 16. E estavam 12, acho que estavam 11 na igreja. Nunca vi. E dos 22 noivos, não é? Só 4 é que na altura de tomar a hóstia foram lá. São os únicos 4, que os outros estão para lá para chutar para cá. Agora lembrei-me, não foi no Santo António de Lisboa, mas era um programa que dava na televisão com aqueles casamentos. Sim, com o Guilherme Leite. Guilherme Leite. E eu fui a um casamento. Cenas de um casamento. Não, isso era o nome do filme. Já não sei. E eu fui a um casamento desses. Fui comer à conta desse programa. Pois, estava tudo porque pago. Uma pessoa, minha casa. Por acaso já estão divorciados. Não foi passado uma semana, mas já um mês. Divorciados. Bom, a última lição de história de hoje tem a ver com os casamentos que eu estava a dizer, porque há o hábito, ainda hoje, de a noiva, a certa altura da cerimónia, quer dizer, da festa, do copo d'água, é assim que se diz, não é? A tirar um ramo de costas para as outras convidadas, as outras mulheres que estiverem lá, e diz-se que quem apanhar o ramo de flor será a próxima a casar. Ora, de onde é que surgiu isso? Claro que há várias versões, mas naquelas que eu não vou dizer que digo que é mais credível, mas aquela que eu acho mais lógica e prefiro acreditar, vem da Idade Média. A maioria dos casamentos realizava-se no início do verão. E a razão era simples. Porquê é que se realizava? Olha, nesta altura em que estamos, em junho ou julho. O primeiro banho do ano era tomado em maio. Ouviram bem? Na altura não se pensa que... Não. Saneamento, água, tomar banho, que é isso? Preciso recuar à Idade Média. Que é? Sim, mas neste caso estamos na Idade Média. Há dois séculos, oriente, portanto, em 1900 e tal. No início do século XX. No início do século XX. O primeiro banho do ano, na altura, era tomado em maio, normalmente. E então, em junho, o cheiro das pessoas ainda se tolerava, digamos assim. Mesmo assim, como alguns odores já começavam a ser incomodativos, as noivas levavam ramos de flores ao seu lado, nas carruagens, para disfarçar os maus cheiros. Ah, isso é o porquê do ramo de flores. De flores das noivas. Porquê que levam? Realmente não é bem o atirar. É porque é que as noivas têm o ramo. Pois, agora aí está uma falta de explicação. De explicação, porque aí também não sei porque é quem começou ou quando se começou realmente. Mas isto é o ramo de flores, exatamente para a beira das noivas. Fui eu que lhe mal. Pode bater-me. Depois deste episódio de violência, vamos fechar para escutar uma música de despedida provisória. Porquê? Porque nos próximos dois domingos não haverá conversas aleatórias devido à paragem, como já foi anunciado já há algum tempo, com a devida antecedência. Não haverá conversas aleatórias porque a Rádio Antena Web, todos os canais, todos os programas vão estar parados. Nós, no dia 29 de junho, ainda não regressamos. É dia de São Pedro. Vamos ser com as garinas, não é? No dia de São Pedro. Pois, ah, não. Nem falas. Então, mas já estava combinado. A gente tinha combinado ir os dois. Ah, caras. Bom. Dois reformados, chegámos lá, oh menina, ajude-me, e depois pumba. Olha, ajude-me aqui a subir este degrau que eu não consigo. E depois pumba, logo anda cá, encostado à parede. Voltamos no dia 6 de julho, devido à paragem geral da Rádio Antena Web. Portanto, vamos ficar com uma música. Deixa agora, antes que passe, e aproveito a ocasião para dizer que no dia 27 e 28 de julho. Julho? Ah, aí já estamos férias. Já estamos férias. Pronto, é que eu vou passear. Foi só para... Esta conversa toda foi só para dizer que é para passear coisas. Aí já vai com as garinas, sabe? E garinos também, mas muitas garinas no meio. Muitas catraias. Vamos já com uma música que vai já servir como festejo. Podem ouvir quando quiserem daqui até o São Pedro. Porque serve para o São João, para o Santo António, para o São Pedro. Mas esta música está mal feita. Viva o Santo António! Eu estava a deixar falar, mas eu ia interromper por causa disso. Quem fez esta letra trocou as voltas. Nós temos. Não é esta. Já estava. Estávamos a falar do Santo António, já se acabou e não é esta. Pois vamos ouvir o António Variações com Viva o Santo António, Viva o São João, Viva o 10 de Junho, a Restauração, bababá. A marcha está certo. A Marcha do Peão das Nicas. Mais uma música que nasceu da mente brilhante. Oh, eu falei em António Variações, tínhamos falado dele antes. Já sei porque é que falei no António Variações. No dia 13 de junho, os efemérides. Assinalaram-se 30 anos desde a morte desse maluco. Um artista maluco, um cantor maluco. E coisas, mais uma, no meu currículo. Eu assisti... À morte dele. Ao nascimento artístico, pela mão do... Júlio Isidro, no Teatro Maria Matos. A malta quando começou a ver aquela figura ali toda folclórica. Aquele maluco. E depois quando ele começou a tocar lá as músicas dele, a malta do Liro, e a partir daí foi o que foi. Mais o que morreu cedo. Tal como ao próximo que vamos ouvir, o Carlos Paião, para mim está na lista da meia dúzia de maiores artistas musicais de Portugal, que Portugal já uma vez viu. De todos os tempos. Aquela mente brilhante do Sr. Catera de Meio. Que as coisas nasciam, pareciam tão simples, as canções deles pareciam tão simples, tão simples, tão simples. Digamos que é um gênio da música portuguesa. Como dizem muitos escritores, a falar deste daquilo. Quando uma pessoa lê uma obra, isto até eu fazia, mas o pior é começar. E aquele homem, as coisas nasciam ali naturalmente, não era preciso estar ali a bater com o martelo para ir buscar as rimas, para ir buscar as... Aquilo, parece que aquilo tinha lá um Deus qualquer a regir aquilo. Carlos Paião, que morreu em 87, se não me engano, 88. E eu passei 87, muitas vezes naquela estrada. E deixou músicas que ainda hoje são cantaroladas por muita gente. Uma delas é Marcha do Peão das Nicas, que vai fechar este programa, que se estende por 3 semanas, porque só voltamos no dia 6 de julho. Até lá, portem-se com juízo ou não? Com juizinho. Não, os que vierem aqui ao São João, não batam muito de força com os martelinhos. Não apitem muito por causa dos ouvidos nos apitos, mas gozem o São João. Divirtam-se. Além de disputa, ouvidos nos apitos, é um bocado perigoso dizer em rádio. Anda pela vida a putrica, postica, larica, mangas, portuga. Fecha-se em copos e copas, cafés e cachopas, trabuca e madruga. Alfarro afiambrado, pachola arremelgado, de grimpa levantada e garrafal. Amigo do amigo, farelo e muito umbigo, vestiu-se e veio a pé para o arraial. Viva Santo António, viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar, muitos feriados para festejar. Gostas de armar ao efeito, baboso e com jeito para ser bagalhudo. Mas na mulher do carteiro já manca o dinheiro, alfaces e é tudo. Se ele anda com merveco, gracina de um caneco, lá vai o lascarino para o granel. E faz as partes gagas, fosquinhas de aldeagas, palrando até fazer caminhos são só descaminhos. Vai dar ao esquinaço. És tu, peão das nicas, das bocas e das dicas, que pegas nos calcantes e te vais. Adeus, leão dos trouxas, chupa.